Rádio Alerge Notícia. Em sessão solene na tarde desta quarta-feira, 28 de maio, o presidente da Alerj, deputado Paulo Melo, do PMDB, repassou 70 milhões de reais ao governo do estado para serem aplicados nas unidades de polícia pacificadora. O governador Luiz Fernando Pezão assinou o documento em plenário lotado. Pezão destacou que o dinheiro será usado primeiramente na Maré e nas UPPs com instalações provisórias. Tem a Maré, que tem a escola, tem o Centro de Vocação Tecnológica, tem a Delegacia Legal, tem o CEFAP, e as comunidades são todas onde estão com instalações provisórias nas sedes das UPPs, que a gente, algumas já estavam em licitação, outras a gente vai acelerar o processo licitatório. Para Melo, o gesto do parlamento só engrandece o sucesso das UPPs. Em primeiro lugar, a importância da Alerj ter economizado, né, muito mais do que 70 milhões, ter tido a oportunidade de disponibilizar esse dinheiro para um programa que é fundamental para a vida de cada um de nós, né, a vida real, o dia a dia de cada um de nós, que é na área da segurança pública, uma área que a gente acha que não pode ter retrocesso e por isso não pode faltar recurso. E a Assembleia, com esses recursos disponíveis no seu caixa, no seu fundo de aplicação, doou para o governo do estado para que o governo implementasse as respostas rápidas e necessárias ao processo de consolidação das UPPs. O dinheiro será repassado ao estado em duas parcelas de 35 milhões de reais. Reportagem Ronaldo Ribeiro.